ver. Esse eles tenta entrar, que a bala vai comer. E no bonde da galinha, escute que eu vou falar. Morre polícia, é bandido e o crime vai continuar. Porque aqui o barulho é doido, isso nunca vai parar. Vai ter sempre um pra vender, vai ter sempre um pra comprar. Por isso nós tá na pista, tá ficando o tempo inteiro. Essa é a boca da galinha, essa é mina de dinheiro. Tá o meu mano Guiná, neguinho fala que é nós. Tá o meu mano Pilar, tá o meu mano Playboy. O negue é baio pretinho, neguinho vou falar pra tu. Tá o meu mano Pacheco, tá o meu mano Cadu. Porra, essa era o fininho, tá fechado com panela, fechadão com Leandro. Então para de caô, então deixa no lazer. Se brota aqui na galinha, porra, a bala vai comer. Então para de caô, então deixa no lazer. Se brota aqui na galinha, porra, a bala vai comer. Então para de caô, então deixa no lazer. Mas se tentar o bebê, porra, a bala vai comer. Se brota aqui na galinha, porra, a bala vai comer. Significa que tá no tráfico noturno, né? Não dorme. Parece que o pai é um passarinho que não dorme à noite. Só tem um rádio comunicador pra avisar os amigos. Pra dar comunicação pros amigos. Fala aí, senhor. Esse é o nosso dia a dia, dia a dia. Eu cheguei lá em casa, perguntei pro minha filha. Minha mãe me respondeu, cê tá na minha mira. Tu nunca passou. Olha, vem pra cá que esse é o BR Fabuloso, relíquia da cidade alta. Ô mãe, vou te explicar. Deixa eu guardar minha pistola. E desde um tempo atrás que minha mente vira em bola. Se hoje eu tô no crime, me perdoa. Não é culpa da senhora. Oi da senhora, oi da senhora. Eu nasci num mundo louco onde o bagulho é doido. No mundo que eu nasci, morre um e nasce outro. Aqui é Deus por nós e muita fé. Aqui é um pelo outro, um pelo outro, um pelo outro. Para os irmãos morreram, para os estão privados. Para calma minha mente, acendo um baseado. Por isso que hoje em dia na galinha é barulho menor revoltado. Muito bolado, descontrolado. Eu já dormi na laje, já fui por viela. Já pulei vários muros dentro da minha favela. Cheio de marca no corpo de pinote. Vida de bandida é essa, não desconversa. Mãe, eu tô nessa. Pra todos os traficantes do morro da galinha, preste atenção, porra. Vai, vai, vai, vai. Que é sinistro, ele é descontrolado na troca de tiro. E os que se foram, aqui não tem bala. No bonde da galinha, nós sente maior fama. Quem é tu é tu, e quem jogo, é pica é pica. E quem é tu, nunca vai ser pica. BF, fabuloso, é pica, caralho. Claro que é, pô. Passando de pistola. E o mano Leandrinho passando de meiota. Esse é o bonde da galinha que só pistolão cromado. Esse é o bonde da galinha que só pistolão cromado. É bata de grog, eu vou falar pra tu. Já chamou o Pretinho e chamou mano Cadu. Que aqui o bagulho é doido, o menorzinho é guerreiro. Tem o mano 2K e tem meu mano Pacheco. Meu mano JL, o menorzinho é sinistro. Tem o mano Panela, meu mano tio Chico. E o mano Goró, neguinho nunca tá sozinho. Já chamou o Dizili, já chamou o Leandrinho. Porque porra tá ritmado, tudo monitorado. Mas tá pesado. Esse tá é mais um ritmado. Lançamento exclusivo. Esse é o bonde da galinha que só pistola cromado. Esse é o bonde da galinha que só pistola cromado. Oi, quando a chave esquenta, nosso bonde destrói. Tem o meu mano Guina e o meu mano Playboy. E o meu mano Pila, neguinho vou falar pra tu. Já chamou o Negev, já chamou o mano Cadu. E o meu mano Pacheco, oi, nunca tá sozinho. Já chamou o JL, já chamou o mano Pretinho. E o meu mano Panela, faz os cana voltar. Já chamou o Olha, vem pra cá que esse é o BR Fabuloso, relíquia da Cidade Alta. Oi, tá o Budizila, tá meu mano Leandro. Porque, pô, tá ritmado, tudo monitorado. Nós tá pesado, tá tudo vigiado. Esse é o bonde da galinha que só pistolão cromado. Esse é o bonde da galinha de pistolão camuflado. Esse é o bonde da galinha de fuzil camuflado. Esse é o bonde da galinha de fuzil atravessado. E assim, opa, eu vou cheirar pra não vir com amigo vir me pegar do meu na atividade, pau. Eu sou bandido, não, nunca vou te dar um sujeito homem. Vi na minha cara, tapa na minha cara, botar a mão na minha cara, fala tu vai morrer. Pai, não, eu tô lá tendo tudo ligado com a gente, puta. Tá nem falar não, tu vai ter um lá, né? Já é, tô na rima. Pede bateria pra minha urgência.